controle 1208, Oceanair 6327. Quebec na escuta. Foi escuta. Confirme se tem visual Boeing final de 4 milhas 10. Afirmativo. Prossiga como número 2, reporte curta final no 7, Vitor Mike Quebec. Sim, já chegou o número 2, reportará na curta dando 7, Quebec. Salvador, Passarinho do 2263, boa tarde. É, 3 milhas do externo, baixou, travou. Sim, de Passarinho 2263, continue a aproximação, será o número 12 para pouso. Afirmativo, prossegue redução, 2263. Sinal de 2 milhas, dano 7, Victor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós, tem livre pouso no 7. Livre pouso no 7, Quebec. 4-4, boa tarde. Para com fim, escopiou 3-8-0. Quatro no 44, Confins 380, autorizado, Aerovia Pezulu 16 até Dotiba, Delta Oscar Tango Bravo Alfa, corre direto, conforme rota, recolota 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após deceptor este aerovia, aciona 5463, controle 120, decimal 8. É, porque o chão tá muito alto, ok? Obrigado. Noite 07, solo 02, direito no 219. 208, controle a subida da El. Quem comprou o perfil da subida da El, depois Leda e após Bridge. Paredo 2263, vento 100 graus, 129, sem livre pouso 10. Livre pouso na 10, 2263. Baixou, travou. Sana 6321 na escuta. Escuta 6321. Após a passagem do Embraer na curta final, ali mantém 10. Após o Embraer na final, ali mantém 10. Vitor Mike Quebec, seu solo 02, vai aguardar na Quebec. Tava alto não. Confirme para a Torre Salvador. Guarde eixo livre, Mike Eco Delta. À direita, tem certeza? Guarde. Aqui é Eco Delta, vento 100 graus, 11 nós, tem livre decolagem no 7. Atente à possível esteira de turbulência. Alfa Vitor Juliette ali mantém após o helicóptero. Área 2263, seu solo 04, direito 1219, boa tarde. Mike Quebec, observe a passagem do helicóptero após ingresso na pista, reporte livrando para o PAT 4. Da passareira, boa tarde. Alfa após Kilo, PAT 3, fica atento ao balizador no PAT 3. Alfa, Kilo e PAT 3, 2, 2, 3. Delta decolar 205, chame o controle 1208, bom voo. 1208. Ana 6321, na escuta? Na escuta, 6321. Informa restrição nível 060 até 20 milhas de Salvador. 060, 20 milhas de Salvador, Oxana 6321, livre decolagem 10, vento 100 graus, 11 mais. Livre decolagem, Oxana 6321. Petrolina 340. 7-8-6-3-1-4, Petrolina 340, está autorizado. Aerovia Perizulu 20, decolando a 10, curva esquerda na subida Momo, após Cogbo, tiro Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, e após Frut, posição Flock, Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, Flock. Aciona 5504, controle 120.8. Autorizado, nível 340, Petrolina, decolando da Cicopia, eu presumo 20. Decolando no 0, com curva esquerda, na bomba, Cogbo, Cogbo, após Flock, 504-208, com o Oceania 314. 7-9-3-1-4, do Oceania, pronto, pushback. Camarão, obrigado. O 2263 passou um pouquinho aqui da entrada do box, já tá voltando. Tá? Sem problema. Controle 1208, bom voo. Controle 1208, boa tarde, Oxana 6321. Alfa Vitor Juliette da Cola 207, tem condições de curvar à esquerda agora, de imediato? Negativo, cara, muito baixo aqui, ainda tem muita dúvida aqui. Ok, o senhor tem condições de cruzar o campo em que posição, confirme? Mais uns 10 segundos antes de agir para cruzamento do campo. Ah, ok, tranquilo. Reporte livrando o eixo 1028, Alfa Vitor Juliette. Reportará livrando o eixo 1028, Alfa Vitor Juliette. Salvador, Gol 1755, a 2 milhas para o externo, baixo travado visual. Gol no 755, ciente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na sua escuta, aguardando, Gol 1755. Paulito Juliette, confirme a sua posição. Você está atuando no cruzamento da 1028, senhora. Ah, ok, já estou visual. Sua Vitor Juliette, proa do corredor forte, chame o controle 1208. Bom voo. Corredor forte chamará em 1208. 1208 para a Vitor Juliette, grata. Gol no 755, livre pouso no 0, vento no 10 graus, 11 nós. Livre pouso no 10, gol 1755. Só confirma o vento, por favor. Vento 110 graus, 10 nós. 110 com 10. Gol no 755. Obrigado, livre pouso, gol 755. Torre Salvador, Papatango, Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, reporte final de 2 milhas 17. Reporta na final de 2 milhas 17, Tango Romeu. O 4144. 03, está livre, chama o táxi. Boa tarde, informação, papá. Recolo da 17, confirma o estacionamento. Marco, seguro. Seguro, fazendo terra autorizado. 060. Via Golfo 677. Recolo da 17, com curva à direita na subida Coral. Aciona transponder 0251, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 612. Está fazendo serra, junto no 012, chama a torre 118, decimal 612, para acionamento, táxi e decolagem, tem um morro, boa tarde. Gente, continue a aproximação, número 2 para pouso. Quilo Tango Romeu, livre pouso 17, vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso 17, Tango Romeu. Tango Sierra, livre acionamento, chame táxi. No 755, solo 12, direito 1219, boa tarde. Direito 19, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde. É o 755. 755, boa tarde. Via Alfa, após Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, gol no 755. Gol no 925, livre pouso 10, vento 110 graus, 11 nós. Quilo Tango Romeu, solos 13, frequência livre estacionar, boa tarde. Solo Chanel Romeo 354, posição 7, na A nação Greek do Solo após a passagem da guarda do Boeing da Gol, que vai parquear no portão 08, à sua esquerda, após estar livre no 07, ataque, seu Chanel 63 no 4. Táxi azul 4, 144, AB 89, autonomia 320, alterna, galhão. Ninguém Alfa, com espera 186, ajusta no 012, bom voo e boa tarde. 12 Alfa, 186, obrigado, até a próxima. É. Comente. Salvador, boa tarde, boa no 0, no 2, localizador da 1573, no 0. Gol no 925, solo azul no meio, direito no 219, boa tarde. 4144 ali, mantém no 0, tem condição de agilizar as manobras? Então mantém o ponto de espera, azul 4144. Gol no 0, 1 no 2. Boa tarde, continue a aproximação, guarde pista livre. 0 no 2, boa tarde, Alfa. Repórter da Juliette para ingresso. Alfa, Paulo Salvador, Weber, 729. Prossiga, Weber, 729. Tire aprovação, por favor, amigo 360, confirma. No Confins, já tem autorizado 360, está pronto para cópia? Manda! Web 5729, Confins 3620, está autorizado. Decola da pista 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge intercepta Upper Zulu 1-6, aciona 5514. Controle 120, decimal 8. 360, decola pista 10, após levar curva direita, da Eoleta Brice, Apesulu, no meio, título 4208, confeccionamento. Correto, Web 5729, chame pronto, pushback. Chamalo aí, obrigado. Opa, OB? 99. Ativo, copiado. Táxi de Apache, Índia e Alfa. Ponte espera 786. Ajuste no 012. Tem um bom voo e boa tarde. Oxanel 63 no 4. 602 na Alfa. Aumenta 7 na parte de Alfa. Chame 1208 agora. Está visual com um Airbus da Avianca, está sendo próximo através do portão 62. Passagem ao tráfego, o 9D5 após ingresso via Juliette, prossegue portão 01. Tango Sierra, ajuste no 0 no 2, reporte ingresso no 7. Quatro no 4-4, ali mantenha no 0. Salvador, boa tarde. Eu peço os dois com sete, mais uma posição. Quebec 3607. Tarde 3217, com fins 3607 autorizado. Aerovia Pesulu 16, colada 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco bridge. Aciona 5515, controle 120, decimal 8. 360, Pesulu, ponto 6. Israel, Leda Brito, informação para a Fonda 208, para o Brasil. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, na Eco. 5, 1, 5, tá, 3217, na remota 1-2, chame pronto, feedback. 1-0-1-2, boa tarde, táxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 9. Tango Sierra, ali mantenha no 7. Trip 5488, livre pouso 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. Quem observou? Aeronave decolando agora, livre pouso, Trip 5488. 4144, decolar 222, controle 1-208. Bom voo. 208, bom final de semana. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Ok, foco número 2 para pouso, mas... Alfa Tango Sierra, mantenha a posição. Gente, 6314, mantenha a posição. Até o papá, uísque, bravo uísque, altímetro 1-0-1-2. 6314, alinha e mantém pista 1-0. Fatango, Sierra, o vento 1-0-0 graus, 1-1 nós, livre da colagem 1-7. Web 572-9, portão 2, pushback em Canadá. 29 da Web, no 02 está livre, chama o táxi. Livre, chamando o táxi. Durante o 5482. Edson, Sol 224, frequência, correção, 1219, à direita. 219, obrigado. Que Bravo Whisky, ali mantém no 7. Para o 00 graus, 1 mais. Tango Sierra, decolado 25, chame o controle 1208, bom voo. Controle 1208, Alfa Tango Sierra. Índia Lima, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Livre pouso 1-0, Mike, Índia Lima. Oceano 63114, decolado 26, chame o controle 1208, bom voo. 0208, Oceano 63114, obrigado. Salvador, boa tarde, 35201, Nicolão do Quebec. Monte Claro 200. Autorizado, Trip 5201 para Monte Claro, nível 200-200. Rota direto Vitória da Conquista, Vitor Charlie Oscar, após direto Retol e após, conforme o plano de voo, decola da pista 1-0, após decolagem curva à direita na subida Arbor, após Elefa e após Elefa. Prossegue conforme o plano. Aciona 5522, controle 120, decimal 8. Autorizado para Monte Claro, 5201, nível 200. Decola da 1-0, com curva pela direita, voa Arbor, após Elefa, após Vitória da Conquista, após Retol. Transponder 522, 120, 8 ao controle. Trip 5201, parte 3, chame pronto, pushback. Demora, obrigado. Para o táxi 7729 WebJet, 86 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos. E Alfa, considera 786, ajusta no 012. Bom, foi boa tarde, Web 5729. Ponte espera 786, com 1012, bom trabalho. Comente. Senhor, boa tarde. Alfa, confirma o estacionamento, vai prosseguir? Fica na Alfa. E reporte antes da Juliette para cruzar o pátio principal. De pouso. Pátio do Graé. Guardião 05, final longa, pátio do Graé. Reporte no solo, vento no 00 graus, 1-1-9. 1-0-0, 1-1, final longa, reportada no solo, controlado, guardião 05. Whisky Bravo Whisky, decolado aos 28, chame o controle 1-208, bom voo. 208, boa tarde. 2-8. Web 5, 9, 9, 9.